Como é o costume de sempre, acordo cedo cantando. Depois de pronto é que tomo café preto e me mando. Caminho de pé pro morro, atrás da loja do centro, com a carriola na mão, a enxada, a pá, o cimento. Almoço a boia já fria e a mulher cedo prepara. Minha morena, só minha, aquilo que é joia rara. É o dia, eleia, eia, lereia. É o dia, eleia, eia, lereia. Nem vejo o dia passando, o tempo que não demora. Me gabo da obra feita e já é hora de ir embora. E chego em casa pra janta, que já tá lá quase pronta. A fervura na panela e a minha fome que é tanta. A mulher chega falando, deixa a conversa afiada e bota a comida na mesa sobre a toalha rendada. Deixa a conversa afiada e bota a comida na mesa sobre a toalha rendada. É o dia, eleia, eia, leleia. É o dia, eleia, eia, leleia. Falando, deixa a conversa fiada e bota a comida na mesa sobre a toalha rendada. Deixa a conversa fiada e bota a comida na mesa sobre a toalha rendada. É o dia, é.